Nada, é isso. Então, mas eu espero que dê tudo certo com a expectativa com relação a essa pré-produção, assim, sabe? Ajuda, assim. Mais ou menos 16, 17 anos, né? A gente já montou o primeiro projeto já. Não, não, a primeira audição veio um pouco mais pra frente, na real. A primeira audição já tinha, acho que questão ali de uns 20, foi perto dos anos 2000, mais ou menos. 19, 20 anos. Sons já, sempre fui muito de fazer os sons com o grupo e ter uns sons meus, mas nunca, sempre mostrar só pros amigos, né? E agora eu resolvi pegar os meus raps e fazer um CD pra divulgar mesmo pra mais pessoas, né? Pra galera mesmo, pra geral. Então, esse som, né? A vida é simples, veio muito baseado na própria vida que eu tive, né? Desde moleque, na simplicidade da minha criação, o valor das que eu aprendi a dar para as coisas simples, né? E é isso, assim, a experiência que eu tive com meu avô, meu padrasto, minha mãe, minha avó, isso aí eu vou guardar para sempre, cara. A vida é simples mesmo. Das produções rola de maneira independente, né? O MC, com o passar do tempo, ele acaba tendo que aprender a fazer rima, e além de fazer rima, fazer beat. E a gente faz isso tudo de maneira independente mesmo, e além da produção de gravação, uma produção de divulgação de um disco, de um show, enfim, né? Tudo isso a gente tem que fazer por si só. Thank you. Esse é o swing oriundo do mundo tupiniquim, já vem de muito tempo atrás, aqui sempre foi assim. Balanço, a vibe contagia quem escuta, a pegada do samba jazz, uma época sem disputa. Gringo gosta e passa mal, se sente energizado, mas quem é daqui nem flagra. Vive manipulado, os cara prefere o funk, nego fala do morro. Aí eu entro em desespero, ouvido pede socorro. Quando não é grupinho de pagode, a capela finge que toca, mas no instrumento nem rela, é mó chaveca, é mó relaxo. Uma par de mentiroso vaga pra tocar na rádio, um sonzinho desastroso, deixa no gelo. Nem é o foco desse rap, eu prefiro falar de Zimbo, Thumb, o som das neves, gol do Simonal. Alegria, alegria, quem diria, desde moleque escuto todo dia quarteto bossa samba. Quando rola eu dou um grau, outro dia eu fiquei de cara com o som do Menescal, uma versão da Birimbau, bateu forte na alma, musicalidade rica em conteúdo, me acalma. Do samba ao samba jazz, o jazz a bossa nova, hoje faço o meu rap baseado em outrora. Cada dia mais abençoado pelos instrumentos, invade a tranquilidade, equilibra meus pensamentos. Do samba ao samba jazz, do jazz a bossa nova, hoje faço o meu rap baseado em outrora. Cada dia mais abençoado pelos instrumentos, invade a tranquilidade, equilibra meus pensamentos. Infeliz sorte, o poeta cantou pra Dona Zico, que parece complicado. Cartola simplifica histórias de um morro onde não havia pancadão na tendinha. Quem era bamba versava o refrão, ele seu violão de rolê com Carlos Cachaça, Zé com fome e Marcelino. A turma da rua, a estação primeira, ele escolheu até a cor desde a fundação, feita com muito amor. Velho ateu fazia sua canção na madrugada, e por medo de suas palavras a janela se fechava. Quem mandou duvidar, eu trago o samba na veia. A cabrocha requebrava ao comando do candeia. Muito embora abandonado, estou conformado. Roda de partideiro, só conversa improvisado. Quem não manja, pega o copo, observa no cantinho. Paulinho da viola e o som do seu cavaquinho. Limoeiro, limão na casa do Manasseia. Raridade, longevidade, inspirou geleia. Muita história, não cabe nesse verso, nesse rap. É um resgate da memória que hoje muitos esquecem. O samba, o samba jazz, o jazz a bossa nova. Hoje faço o meu rap baseado em outrora. Cada dia mais abençoado pelos instrumentos, invade a tranquilidade, equilibra meus pensamentos. Do samba ao samba jazz, do jazz a bossa nova. Hoje faço meu rap baseado em outrora. Cada dia mais abençoado pelos instrumentos, invade a tranquilidade, equilibra meus pensamentos. Art Bakley com os mensageiros do jazz, qual seria a nota em uma escala de 1 a 10? Estilo que mais me agrada, sujo cabreiro demais, que me leva a piração, e foi feito há mil anos atrás. O som dos metais intransponível, atmosfera transcendendo a linha do tempo que tem na terra, trazendo bem-estar, energia, motivação, outro gás, muita paz nessa mesma proporção, sonora diversão, sessão de Azuma Kirin. Liga o seu Valdizio, isso vale mais do que marfim pra mim. Liga o som, na sequência coleção inteira, flagra criatividade, se segura na cadeira. O jeito que ela canta, o jeito que ela improvisa, é mal brisa. A voz da preta suaviza, disse que só dançava samba, cantava Tom Jobim, talento indiscutível, fácil, simples assim, metropolitana, saga, experiência do Sunaga. É tanta coisa que aparece, a gente ainda não viu nada. A música me faz pensar que é cedo pra desistir, e sempre que eu preciso, ela vem pra me fazer sorrir. Do samba ao samba jazz, do jazz a bossa nova, hoje faço o meu rap baseado em outrora. Cada dia mais abençoado pelos instrumentos, invade a tranquilidade, equilibra meus pensamentos. Do samba ao samba jazz, do jazz a bossa nova, hoje faço o meu rap baseado em outrora. Cada dia mais abençoado pelos instrumentos, invade a tranquilidade, equilibra meus pensamentos.